Introdução Workshop 577. Criando com um átomo. Hidrogênio entre matéria e plasma. Carro de radiofrequência da África. Mais sobre Tesla. O principal ponto da parte de ensinamento do workshop de hoje foi nos ajudar a entender que a criação tem duas partes. A parte da matéria que vemos e a parte da energia ou plasma que não vemos, mas que é, de fato, a base da criação. Aprendemos muito sobre a essência da criação, que é o campo magnético. Mas então como jogamos e criamos a variedade de todas as cores diferentes que vemos e interagimos? Foi a isso que o Sr. Cash se referiu como criador sendo padeiro. A massa é a mesma, mas é a forma como ele a coloca e as diferentes condições que ele cria que dão beleza à vida. Eu estava ouvindo os ensinamentos repetidamente, tentando entender como passamos do hidrogênio para todos os diferentes elementos. Não vamos esmagar tudo como os cientistas acreditam que seja, mas faremos isso por meio da fusão dos plasmas por meio da emoção da existência. E isso se dará por meio da compreensão mais profunda do hidrogênio, quando ele assume a forma de um átomo no estado de matéria, e quando ele está na forma de plasma de hidrogênio, que são, na verdade, dois estados diferentes. Então os ensinamentos foram no sentido de nos preparar para o lançamento da tecnologia do plasma da Fundação Cash em 2025 para o público. Primeiro ele explicou a situação atual em que nos encontramos, com as ciências baseadas apenas no estado da matéria e sem nenhum conhecimento da energia ou do plasma, e que será uma transição difícil, e que nós, como buscadores de conhecimento, temos que permanecer firmes no que nos foi ensinado sobre o verdadeiro conhecimento da criação. Bom, primeiro vamos falar sobre como transformamos os átomos em moléculas. No estado da matéria, eles dizem que os átomos se unem para formar moléculas por meio do compartilhamento de elétrons de valência na camada externa. E as ligas são outra maneira pela qual as moléculas podem se unir para formar diferentes combinações de coisas, mas nesse caso são apenas metais. Eles fazem isso por meio de diferentes processos de aquecimento, pressão, uso de vácuo e outras formas de unir esses átomos e moléculas. Tenha em mente que, em geral, eles não veem de fato o processo acontecendo. Eles fazem certas coisas, os cientistas, e veem o produto final, e depois que eles escrevem uma teoria sobre o que eles acham que aconteceu. O Sr. Cash está dizendo que nenhum cientista jamais fez uma pesquisa para descobrir o que o aquecimento e a compressão fazem com o tamanho do nêutron, do próton ou do elétron. Essa aqui foi uma dica de que os tamanhos podem ser alterados. Esse ensinamento de hoje é bastante científico, mas nos ajudará a entender melhor o plasma. Ele diz o seguinte: no estado da matéria, teoricamente, a expansão do nêutron ocorre no espaço entre os átomos e é assim que formamos as moléculas. Por exemplo, se juntarmos cobre e zinco, a composição se tornará latão, que é um novo estado da matéria com propriedades e usos diferentes. Nossa ciência alcançou um nível em que podemos unir moléculas e elementos por meio de calor, compressão e outras formas mecânicas de manipular o estado da matéria, mas estamos limitados às condições permitidas pelo planeta nesse caso. No entanto, na ciência do plasma é diferente, e coisas como a compressão não têm muito efeito sobre o plasma, pois eles não são objetos. Os plasmas são campos magnéticos e gravitacionais e são controlados e gerenciados por meio da força do campo. Se quisermos puxar um nêutron, podemos usar a força do campo magnético como uma corda. É como se dois ímãs se posicionassem em relação à força dos campos. Isso é chamado de posicionamento Margrave. Em diferentes pontos desse workshop, o Sr. Cash falou sobre três exemplos de como o ouro foi produzido. Os russos produziram 16% de ouro por meio de um processo de compressão no estado da matéria. Mais tarde, o Sr. Cash disse que os governantes de Gana sabiam como fazer ouro, mas os britânicos invadiram e o roubaram. Não foi dito como eles produziram esse ouro. Talvez eles tivessem alma suficiente para fazer isso por meio de suas emoções, mas isso é apenas uma especulação aqui. A terceira foi quando ele produziu ouro para os militares chineses no ano passado a partir dos campos em um processo puramente de plasma. Isso serve para nos mostrar que os estados de plasma matéria já existem e estamos usando eles o tempo todo sem sabermos. Quando se fala em fazer ouro, vem à mente alquimia. Diz-se que a alquimia é uma prática antiga que foi a precursora da química moderna, na qual os praticantes transformavam metais básicos, como chumbo, em metais preciosos, como ouro. Ao mesmo tempo, surgiram ensinamentos místicos que falavam sobre um elixir da vida que poderia curar todas as doenças. Como estamos adquirindo conhecimento, é bem possível que algumas dessas pessoas tenham acendido o plasma da alma delas e tenham tido acesso a uma força de campo maior. E o mais estranho é que nunca encontramos ensinamentos e métodos reais de alquimia. Talvez eles tenham sido suprimidos pela igreja e pelos governos, ou tenham sido mantidos em segredo propositalmente. Um alquimista incrível foi Paracelso, e por coincidência hoje eu me deparei com um filme de 1943 sobre a vida dele. Colocamos o link desse filme no grupo do Telegram Cash Brasil. O filme dá a sensação da essência dos ensinamentos de hoje. Então os ensinamentos começaram a se aprofundar no significado do átomo de hidrogênio e do plasma de hidrogênio. No estado de matéria, o hidrogênio é considerado o elemento fundamental com apenas um próton em seu núcleo e um elétron orbitando ao seu redor. É o elemento mais abundante do universo e, por meio da fusão, combina-se para formar os outros elementos. Essa parte é praticamente igual ao que dizemos na ciência do plasma sobre hidrogênio. O Sr. Cash chama o hidrogênio de plasma fundamental, mas o próton e o elétron também são, na verdade, um nêutron. É aqui que os cientistas do estado da matéria farão objeções. Eles criaram nomes para o nêutron, para o próton e para o elétron, e aceitaram certas suposições sobre eles, sobre as quais eles continuam a construir mais teorias e fórmulas matemáticas. Portanto, se dissermos que todos eles são a mesma energia em quantidades diferentes, isso causará muitos problemas para eles. Mas então, como devemos pensar sobre isso? Neste ponto do nosso entendimento, nossa principal tarefa é apenas refletir sobre o que ele está nos ensinando. Lembre-se de que um plasma é a interação de dois campos, portanto, será que dentro do nêutron, o próton e o elétron são esses dois campos? Afinal, eles são apenas energia, e não os nomes que lhes foram dados. Então ele disse que dentro do nêutron, temos outro campo que é exatamente o que vemos como o hidrogênio. E é por isso que é tão importante entender o hidrogênio se quisermos entender a física nos estados de matéria e de plasma. Aqui eu acho que o Sr. Cash quis dizer que o hidrogênio dentro do nêutron é um plasma e não matéria. Mas tenho certeza de que há muito mais dentro do nêutron do que apenas o hidrogênio. Parece que toda a criação está lá dentro do nêutron. Mas se formos longe a esse ponto, não poderemos falar mais sobre isso. Continuando, você pode acompanhar o desenho que ele fez aos 27 minutos do ensinamento. A maneira como ele desenha e fala sobre isso é que o hidrogênio é aquele lugar nebuloso de transição onde a energia se torna matéria e a matéria se torna energia. Ele diz que eles veem o átomo de hidrogênio, o próton e o elétron, mas essa fronteira, ela é na verdade uma fronteira imaginária que estamos assumindo como sendo o átomo de hidrogênio. O que eu entendo é que o desenho à esquerda, com a fronteira imaginária, é o plasma de hidrogênio, e o da direita é o átomo do estado de matéria de hidrogênio. Isso é o que os cientistas não entenderam, que o hidrogênio ele tem dois estados, o plasma e o estado de matéria. Quando expandimos a alma do homem sobre a fisicalidade, nos tornamos um plasma como o plasma de hidrogênio e a fisicalidade está dentro dele. O interessante é pensar no átomo de hidrogênio à direita. Esses plasmas estão dentro do círculo? Então eles seriam exatamente como o nosso estado atual, quando a alma do homem está presa dentro da nossa fisicalidade. Então os plasmas do próton e do elétron, que é o mesmo que dizer hidrogênio, estão presos dentro do átomo de hidrogênio como a nossa alma está dentro da nossa fisicalidade? Seria esse o motivo pelo qual a fusão de matéria nunca funcionará, pois não se está esmagando estados de matéria pura juntos? É apenas o limite externo que o torna visível no estado de matéria e é isso que eles estão tentando esmagar juntos. Seria como esmagar dois corpos humanos e esperar ter uma criança a partir disso. É interessante pensar sobre isso, porque se tivermos esse entendimento fundamental da criação correto, então o restante do entendimento se encaixará por si só. Há uma última parte do conhecimento que coloca tudo em perspectiva. No final ele disse algo como: é isso que fazemos na transmutação, passamos de um para o outro. Então ele desenhou uma pequena caixa sobre os dois tipos de hidrogênio e uma seta do plasma de hidrogênio para o átomo de hidrogênio e disse que esse é o seu gancho. A seta ricocheteia na caixa porque esse é o processo de conversão dos campos dos gans para o estado de matéria. Há uma enorme revelação aqui se deixarmos isso penetrar em nós. A conversão do plasma de hidrogênio em átomo de hidrogênio é o processo fundamental da criação que está se repetindo continuamente. Essa pequena imagem está nos mostrando como toda a criação ocorre. E foi isso que fizemos em nossa caixa de Gans, sem saber. Fomos do cobre, que é o átomo de hidrogênio, passando pelo material nano, água salgada e o restante para chegar ao Gans, ou plasma de hidrogênio. É tudo o mesmo processo, e é isso que faremos na transmutação. É tão simples que quando olhamos para essa imagem e refletimos sobre ela, a mente resiste. Mas a emoção diz, sim, é isso. Esse é o conhecimento que estávamos buscando. Por alguma razão, a realidade gosta do número 3. Temos a trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Sr. Cash desenhou um importante diagrama da estrutura da criação e de como o campo magnético interage. Vou fazer um breve resumo sobre isso. A energia ou plasma é o nêutron, o próton e o elétron. Estamos considerando o interior do átomo como plasmas. Então a alma do homem e a alma da fisicalidade e a fisicalidade são meio termo, ou seja, metade matéria e metade plasma, como os gans e o nosso corpo. O estado completo da matéria são as três camadas da pele, que é a interna, a intermediária e a externa. As plantas e até mesmo as pedras têm essa estrutura. Talvez até mesmo o limite do átomo de hidrogênio também tenha essa estrutura. E é claro, nosso Magrave tem uma bobina inferior, uma intermediária e uma superior. Além disso, as três camadas foram mostradas no gráfico da alma do homem em uma das sessões de voo. Com todos esses exemplos, parece que se pudermos entender essa estrutura, poderemos entender como o universo funciona. O Sr. Cash quis nos preparar para a mudança que está por vir. E por entendermos o conhecimento, o estabelecimento nos perseguirá, pois agora não podemos mais ser enganados como os outros. Talvez este ano seja o período de teste para muitos de nós buscadores de conhecimento. Será que seremos capazes de nos manter fiéis ao que aprendemos e sacrificar o doce sentimento do amor falso e suportar o peso das negações dos outros para que possamos assim trazer a nova emoção e o novo modo de vida para toda a humanidade? Não somos nós parte dos campos que estão interagindo para criar um novo plasma? Devemos estar cientes de que as feridas da infância estão adormecidas ali, encobertas dentro de nós, por vivemos uma vida de conformidade. E há um truque que pode nos ajudar. Se entendemos que a raiz de todos os nossos problemas vem do fato de não termos recebido o verdadeiro amor nos anos de formação no útero e quando éramos crianças, e se pudermos expandir a alma do homem sobre a alma da fisicalidade e sentir esse amor, isso nos dará forças para fazermos parte da mudança. Enquanto isso, podemos tentar nos conscientizar dessa vibração no estômago que ocorre sempre que nos sentimos desafiados ou temos medo de sermos excluídos do rebanho e pensamos que perderemos o amor assim. Estes sentimentos têm sido encobertos subconscientemente e quase ninguém sabe disso, mas ele é a principal causa de vivermos uma vida falsa. O amor verdadeiro, ou amor espiritual, é de fato o único remédio e muitas pessoas que estiveram perto do Sr. Cash dos reatores que ele constrói dizem que sentem esse amor. E hoje o Sr. Cash nos deu um belo presente que os yogis passam incontáveis anos tentando alcançar. Ele disse, aqueles que quiserem ir para o próximo nível de compreensão podem entrar em contato com minha alma e obterão as informações e o conhecimento. Vocês não precisam ouvir a voz no estado de matéria. E não é isso que você faz quando reza para o Criador? Na Índia dizem que a vida é feita de bênçãos e maldições. E essa é uma bênção que é além da imaginação. Esperemos que uma mente ocidentalizada possa entender e usar isso. Devemos deixar isso muito claro aqui, porque algumas pessoas entenderam errado e pensaram que o Sr. Cash ele disse nessa parte do workshop que Trump ajudará a liberar a tecnologia. Não, ele não fará isso conscientemente. Um grande profeta disse, você conhece uma árvore pelo seu fruto. E nós vimos o fruto da árvore dele. Alguém assim provavelmente não seria capaz de se aproximar de um reator de plasma. Eu penso da seguinte forma. Ele é um instrumento de poderes superiores e sem saber ou talvez por causa das circunstâncias negativas que ele cria, o Yin mudará para Yang e de alguma forma a tecnologia terá que ser liberada. Mas temos que esperar e ver como isso se desenrolará no cenário mundial. O Sr. Cash disse que a presidência dele será o maior presente para a humanidade por mudar a compreensão do estado da matéria do mundo. Os controladores dele ficaram chocados quando ele, de repente, virara a maré contra eles. Então, no início, quando a tecnologia surgir, teremos um grande problema com aqueles que estão encarregados de controlar os conceitos sociais aceitáveis ou aqueles que dirigem as universidades, digamos. Se eles não passarem pela transformação e não entenderem a energia, como é que eles vão ensinar a verdadeira ciência do plasma? Da mesma forma que fazem agora, no estado da matéria. Eles a ensinarão como mágica e misticismo, e esperamos que isso não dê lugar ao que ele chamou de guerra da ciência, em que dois lados lutam entre si pensando que estão certos, quando ambos estão errados e não compreenderam verdadeiramente o plasma. Como buscadores de conhecimento, temos que estar atentos e não afirmar que entendemos o plasma a menos que tenhamos passado pela elevação da alma. E aqueles que passaram se tornarão as pessoas mais sábias e humildes. Espero que o Criador tenha um plano maior para como vamos atravessar esse período de transição e não cair de volta no estado de matéria fingindo que avançamos para o plasma. O Sr. Cash conseguiu ajudar com sucesso outros planetas a mudarem. E ele poderá mudar a Terra também. Me deparei com um vídeo chamado "A radiofrequência pode alimentar um veículo elétrico?" Esse vídeo não explica realmente como isso funciona, mas o que é fascinante é que ele abriu a discussão para pensarmos sobre o que a nova tecnologia significaria para o mundo. Quando nossa tecnologia for lançada, tudo o que teremos que fazer é substituir as palavras tecnologia do plasma em vez de radiofrequência. Ninguém parece entender o motivo de toda essa comoção, exceto o Sr. Cash. Ele explicou em detalhes o que o inventor do Zimbábue, Maxwell Chikumbutso, criou. Semanas atrás, o Sr. Cash estava dizendo que a nova tecnologia deveria ser lançada primeiro na África. O Sr. Cash também elogiou muito o Sr. Chikumbutso por sua conquista como pessoa sem educação, por ser capaz de dominar seu ponto específico dessa tecnologia. E deixar claro também que a África tem tanto direito de fazer parte do avanço da tecnologia quanto qualquer outra parte do mundo. Que vergonha para os franceses que roubaram o sistema métrico dos africanos e arrancaram o nariz da esfinge no Egito porque eles não suportavam a beleza do nariz africano. Os vídeos publicados no YouTube são em sua maioria propaganda de relações públicas e contêm informações enganosas. A energia microsônica é na verdade uma frequência de rádio originada de torres que transmitem frequências de rádio em todas as cidades do mundo. Não é energia livre como eles estão dizendo. De fato, os carros não poderão funcionar onde não há torres, como em desertos e lugares remotos. E em algum lugar eles estão queimando combustíveis para gerar eletricidade para as frequências de rádio. Portanto, não é realmente verde isso. Dizem que ele não tem bateria, mas o Sr. Cash afirma que será necessário armazenar energia de alguma forma com essa tecnologia. Há um importante fabricante de automóveis chinês que está gastando milhões nos bastidores para tentar lançar esse sistema, mas como ele pode absorver muita energia e explodir, ainda não é possível comercializá-lo. Essa tecnologia tem um escopo muito limitado do que ela pode fazer. Não é nada parecido com a tecnologia do plasma da Fundação Cash, que abrange todos os aspectos da vida, desde agricultura, bem-estar, até as viagens espaciais. Em breve, o sistema Oasis da Fundação Cash será lançado. Acredita-se que o Sr. Chikumbutso estudou o trabalho de Tesla, que entendeu os campos magnéticos, e do Dr. Constantin Miles, da Alemanha, que entendeu as ondas escalares, que são campos gravitacionais. O Sr. Cash disse que ele está usando ondas escalares no estado da matéria, esse Sr. Chikumbutso, que requerem apenas o tamanho de uma cabeça de alfinete para serem utilizadas, e é por isso que os sistemas são tão pequenos. O Dr. Miles vende kits em seu site para testar de fato as ondas escalares na transmissão sem fio, mas você nunca ouvirá falar disso na mídia. E nessa discussão, o Sr. Cash também contou como o Tesla alimentou seu carro em Nova York a partir de Moscou. Ouvindo com atenção, o Sr. Cash disse que Tesla gerou um plasma em Moscou e criou uma interação de loop infinito com seu carro em Nova York, e como era plasma, a torre Tesla poderia estar na Lua e ainda assim funcionaria. Embora Tesla não tenha entendido tudo isso, ele conseguiu usar a tecnologia. Há um grande problema na forma como o campo magnético se divide, de modo que não é possível alimentar mais de um dispositivo, e é por isso que o segundo carro de Tesla não funcionou. Eu não me lembro de ter ouvido falar do segundo carro de Tesla. Bom, continuando. Esse é o problema com esses tipos de tecnologias de estado da matéria. elas são muito limitadas no que elas podem fazer. Já a tecnologia do plasma não é limitada e abrange todos os aspectos da vida e mudará a humanidade para que ela se torne pacífica. E as outras tecnologias não farão isso. Houve um ensinamento importante para nós sobre a alma e a fisicalidade e como parecemos entrar e sair da vida uma da outra. O que eu entendi é que a vida da alma é contínua em sua própria dimensão, independentemente do que acontece com a fisicalidade. Quanto mais elevarmos nossa alma por meio dos sistemas de plasma, mais estaremos conscientes do trabalho da alma. E o Sr. Cash disse que a alma está ocupada 24 horas por dia, mesmo quando estamos conscientes apenas da fisicalidade fazendo coisas na dimensão física. Ele disse que está consciente de seres tridimensionais que ele vê à sua frente como se fossem pixels em uma tela de TV. Sr. Cash enfatizou que a experiência é real e que não estamos ficando loucos, e que à medida que avançamos mais, isso pode começar a acontecer conosco. Talvez porque a transmutação esteja se aproximando, o Sr. Cash quer que estejamos cientes dessas coisas para que possamos assim entender isso corretamente. O Sr. Cash pode até ver uma alma vindo pelo corredor, o que implica que o estado de matéria é transparente ao estado de energia e que ela simplesmente atravessa a parede. À medida que nos aprofundarmos no plasma, isso também se tornará nossa vida. Outros tópicos desse workshop. A nicotina é parcialmente usada pelo corpo para controlar o sistema neurológico e ingerimos grandes quantidades de nicotina em alimentos como tomate. Podemos impedir que outras pessoas acessem nossa mente por meio de nossas emoções. Novas emoções e doenças surgiram com a mudança no mundo pelo fato de podermos transportar os alimentos para qualquer lugar, a qualquer momento e fora da estação. Isso ocorre porque o alimento é criado em um determinado campo de força e transportado para outro. Com mais conhecimento, teremos mais coisas a considerar quando fizermos algo no estado da matéria. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 577. Quando entendermos mais sobre o trabalho do Criador e da Criação, começaremos a perceber o quanto a criação é bela. É como se você fosse um cozinheiro e tivesse todos os mesmos ingredientes que os outros, mas os misturasse de uma maneira diferente e desse seu próprio sabor, textura e cor a ele. Ou em outras palavras, se colocarmos os mesmos ingredientes em uma mesa e pedimos a 10 cozinheiros que façam algo com eles, eles criarão 10 pratos diferentes que serão únicos. O mundo da criação é assim, mas felizmente só temos um cozinheiro chamado Criador, Deus ou o que quer que seja. As condições são o que cria receitas diferentes no mesmo ambiente da mesma cozinha que chamamos de universo. O ingrediente para cozinhar é exatamente o mesmo. Ele usa a mesma farinha, leite, açúcar e outras coisas, mas a partir da mesma massa, o mestre cozinheiro fará um pão, bolo ou croissant com os mesmos ingredientes. Portanto, no mundo da criação, é a mesma coisa. Temos o Criador e as diferentes condições em cada universo que criam produtos diferentes com propósitos diferentes, mas todos são deliciosos para comer. Se você é um humano, você desfruta da vida de um humano. Se você for um marciano, você desfrutará da vida de um marciano. Tudo isso é relativo àquele que testa e prova a comida na mesa. Mas, em essência, o Criador e a criação são todos iguais. Depende de como você torce, que tipo de massa e o que lhe dará no final. A vida do ciclo dos campos do Criador são todos iguais. É como eles se entrelaçam uns com os outros e as quantidades e a força que criam diferentes oportunidades e chances na vida física, como ser um sistema planetário ou uma estrela que tem sua própria vida. E há a vida que não tem manifestação de fisicalidade, e o homem logo aprenderá que isso ainda é uma vida. No espaço aberto, as lacunas entre as galáxias e as estrelas que vemos não estão realmente vazias, elas estão cheias de vida. Mas elas usam uma receita diferente para se manterem unidas e existirem. Nós só observamos a vida se estiver na dimensão da fisicalidade e as agrupamos e as chamamos de galáxia. Mas tanto quanto vemos na dimensão física, há vida nessas lacunas vazias, que são ainda maiores do que as galáxias. Não temos uma maneira de vê-las visualmente. É como quando olhamos para os raios-x do corpo e vemos células cancerosas, vemos apenas a parte solidificada. E elas são como as galáxias. Elas têm um comprimento. Os universos, as galáxias e os sistemas planetários são onde a energia conseguiu se manifestar na forma como podemos vê-los. Nem todos os seres do universo veem o que nós vemos. Muitas estrelas e planetas que são visuais para nós são invisíveis para eles, porque a largura de banda da força do campo deles não podem vê-los. Mas, em essência, tudo vem dos campos. Cabe a nós entender isso. Ensinamos isso na semana passada quando nos referimos ao nêutron como sendo o elemento fundamental mencionado nos livros. Mas esse elemento fundamental, ou plasma fundamental, só pode se manifestar em um ambiente que corresponda à sua força de campo. A força do campo determina se ele pode ou não se manifestar. Hoje, no mundo da física, eles fazem experimentos para entender o aquecimento, a expansão, a criação de pressão e o vácuo, mas nunca houve nenhuma pesquisa sobre o que o aquecimento e a compressão fazem com o tamanho real de um nêutron, próton ou elétron. O Ocidente está tentando manter o silêncio sobre a pesquisa feita por cientistas russos que trará grandes mudanças. É semelhante ao trabalho da Fundação Keshe. Em um passado muito recente, quando um dos líderes mundiais queria disputar uma eleição, mas não tinha recursos para isso, eles usaram uma tecnologia e a desenvolveram para financiar sua campanha e ele venceu a eleição. Os russos criaram um sistema incrível em que podem misturar materiais de uma forma específica, que produzirá cerca de 16% de ouro. Eles usam compressão com uma forma específica de mistura e quase nenhum produto químico é usado. O resultado é um resíduo de 16% de ouro. Esse ouro foi usado para financiar uma das maiores eleições do passado recente. Mas essa tecnologia ela depende da pressão do estado da matéria e de quanto irá dar. Eu era conselheiro para a confirmação dessa tecnologia e tinha todos os dados científicos à minha frente. Eu expliquei aos oficiais que o ouro foi criado a partir da pressão e que depende da condição da Terra, e é por isso que você só pode obter um máximo de 16%. Isso é diferente do que fazemos na tecnologia do plasma, onde criamos materiais a partir da interação dos campos. No estado de matéria, temos que comprimir os materiais juntos, mas na tecnologia do plasma, nunca medimos o tamanho de um nêutron. A pesquisa de inteligência até o momento não confirmou a mudança exata do tamanho do nêutron no vácuo, no calor, na compressão ou em qualquer outra condição. De certa forma, não podemos alterá-lo com a matéria física. Mas se você entender a tecnologia do plasma, há uma maneira de expandir o tamanho do nêutron, do próton e do elétron. No mundo da física atual, dizemos que o tamanho do elétron é 2.000 vezes mais leve que o nêutron. Na física, eles veem coisas e fazem suposições, mas nunca mediram cientificamente o tamanho de um nêutron, próton ou elétron na condição de estado da matéria. Teoricamente, a expansão do estado da matéria é a lacuna entre os átomos. É assim que formamos moléculas. Podemos adicionar cobre, zinco ou qualquer outro elemento para fazer uma composição de, digamos, latão ou qualquer outra coisa. Na tecnologia do plasma, só podemos alterar o tamanho pela quantidade de campos em uma condição, porque eles não são objetos. O nêutron está na condição de plasma e temos que usar métodos específicos. Esse é o segredo da transmutação e do transporte. Isso significa que no estado de matéria usamos um sistema mecânico para fazer algo com um objeto, como puxá-lo com uma corda, por exemplo. Ou podemos usar pressão para comprimi-lo. Não podemos fazer isso no mundo do plasma. A compressão tem apenas um pequeno efeito que não chega a ser nada. Não há como colocar fisicamente uma corda ao redor do nêutron e puxá-lo, mas podemos puxar o nêutron usando campos magnéticos. Podemos usar a força do campo magnético com uma corda. Mas como acessamos ele? É por isso que quando você junta dois ímãs, um deles se move ou é atraído. Você não empurra fisicamente o ímã para longe. Fisicamente é a força do campo que dita sua posição. Isso é o que chamamos de posicionamento Magrave. Os buscadores de conhecimento deveriam ter entendido esse processo, porque é um segredo que aparece em todos os ensinamentos da Fundação Keshe. Se você retirar uma parte, a outra parte não poderá funcionar. A física diz que o hidrogênio é um próton e um elétron, mas na verdade é um nêutron. Nós olhamos para as duas metades do próton e do elétron, mas não olhamos para a totalidade. A estrutura do hidrogênio como próton e um elétron é exatamente o que está acontecendo dentro do nêutron. Dentro do nêutron temos outro campo, que é exatamente o que vemos como hidrogênio. É por isso que o hidrogênio é tão importante para entender a física no estado de matéria e de plasma. No mundo da criação, a estrutura do plasma de hidrogênio é muito simples e isso faz muito sentido quando olhamos para a ciência, para a tecnologia espacial e para a física. Dizemos que o hidrogênio tem um próton e um elétron. Mas na verdade o hidrogênio é um plasma fundamental que tem características diferentes. É o que vemos como um átomo de hidrogênio. De maneira científica, ele não tem um limite físico como estamos acostumados. Ele tem um limite imaginário que supomos ser o átomo de hidrogênio. Isso é o que acontece no estado da matéria quando a alma do homem passa sobre a dimensão da fisicalidade. A fisicalidade se situa entre a alma e a fisicalidade do objeto, então depende de qual deles você está olhando. A confusão no mundo da ciência atual é que não identificamos cientificamente a diferença entre um átomo e o plasma de um átomo. O átomo é um estado de matéria com uma fisicalidade do lado de fora, enquanto que quando olhamos para a alma em seu próprio estado, então a fisicalidade está dentro. No estado de matéria vemos o criado e no estado de plasma vemos a criação. O mundo atual da ciência não entendeu a separação entre os dois estados, e é por isso que a tecnologia do plasma da Fundação Cash está fora de sintonia com a ciência atual, porque fomos ensinados apenas sobre a condição física. Todas as regras da física que são escritas, ditadas e enfiadas em nossa cabeça são apenas para o estado da matéria. Nunca consideramos o plasma ou o estado de energia. É por isso que eu sempre disse que a fusão no estado de matéria é um sonho que nunca vai se tornar realidade. Os chineses fizeram agora 1000 segundos em uma temperatura muitas vezes mais alta do que a que eles chamam de centro do Sol e o resto disso. Eles produziram um átomo de qualquer coisa, hidrogênio, trítio, deutério, o que quer que eles chamem. A Fundação Cash faz o mesmo processo em temperatura ambiente, porque aprendemos a converter e transmutar de um para o outro. Esse é o seu gancho e esse é o seu cobre. Para os cientistas, nossa tecnologia parece absurda, porque é como quando você está na frente de um mágico e em um segundo você vê o copo e no segundo seguinte você vê a bola. Não fomos ensinados sobre a mágica da energia ou dos campos plasmáticos em movimento. No momento, MT Cash, a Fundação Cash e vocês, buscadores de conhecimento, são exatamente como quando o primeiro cara disse que a Terra não é o centro do universo e eles o enforcaram em uma igreja, na casa de Deus. Por qual motivo? Porque ele disse a verdade. Porque ele entendeu além do que o homem foi forçado a aceitar. E agora estamos na mesma posição com a Fundação Cash. Sabemos mais do que apenas o estado da matéria, mas também sobre o conhecimento da criação. Nós nos tornamos conscientes dos campos de energia, e eles nos crucificarão, os reis tentarão nos matar e nos colocarão em manicômios e as famílias se afastarão de nós, porque estamos começando a entender a ciência do mundo da energia que leva à criação do estado da matéria, e por isso seremos crucificados. Mas chegará um momento em que o homem compreenderá o processo de transferência de energia, a transmutação, o que ensinamos como gancho e o lado da energia da criação. E então, tudo mudará. Coletivamente, todos nós entenderemos o que é e como é o mundo da criação. O momento da mudança chegou, e 2025 é o ano em que a energia do plasma será entendida como sendo tão correta quanto o que consideramos o estado da matéria hoje. Até agora, falamos sobre o plasma como gancho e sobre a transferência de energia por meio dos campos magnéticos. Mas para aqueles que acreditam apenas no estado da matéria, eles ainda estão há milhares de anos atrás, quando sacrificavam virgens, acreditando que isso faria isso ou aquilo. Mas no mundo da energia não há sacrifícios, porque podemos controlar a energia. Há um novo vídeo promocional que deve ser concluído nas próximas semanas e mostrará como levaremos esse conhecimento para o homem entender. Vamos estruturá-lo de modo que, pela primeira vez, o homem entenda que a Fundação Cash e o conhecimento do plasma são o conhecimento da criação. A maior oposição à Fundação Cash ao trabalho que fazemos virá daqueles que são religiosos e daqueles que querem obter lucros financeiros. O outro grupo será os cientistas do estado da matéria, que não estão dispostos a mudar para entender o estado da energia. A tolice é que queimamos madeira para obter energia, mas não conseguimos usar energia para produzir madeira, e é isso que completará o ciclo do conhecimento. Na Fundação Cash, passamos da matéria para a energia e da energia para a matéria. Tenho certeza de que, a esta altura, 99% dos buscadores de conhecimento entendem isso, onde estão as semelhanças e onde isso se encaixa em nossa posição. A beleza do conhecimento está em sua simplicidade. Ele nos leva de volta aos elementos fundamentais do nêutron, próton e elétron aqui, o Sr. Cash. Já no corpo do homem, temos a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade do homem. toda a estrutura na fisicalidade, como o corpo do homem, incluindo tecidos de plantas e pedras, também tem o mesmo princípio de ter três camadas de pele, a interna, a intermediária e a externa. Aqui o Sr. Cash desenha as três estruturas, uma ao lado da outra. Do lado esquerdo está a energia, que é o nêutron, o próton e o elétron, e o desenho do meio é metade energia e metade matéria, como a alma do homem e a alma da fisicalidade, fisicalidade. E o estado da matéria são as três camadas de pele, interna, intermediária e externa. Esse é o mundo da criação, mas o homem não entendeu isso. Todos eles são interações de campos magnéticos. O mundo da ciência e da religião impediu que você entendesse isso, e crucifica qualquer um que tente entender isso. Isso é abuso em nome da religião. E na ciência eles usam os revisores de pares para roubar o que os outros entendem para parecerem bons. Não há diferença entre os líderes religiosos que suprimem o conhecimento e aqueles que roubam patentes. Essas são pessoas como Einstein, Stephen Hawking e o Papa. Não há diferença entre eles. Todos são os ladrões de Bagdá. Aqui um adendo, o termo ladrão de Bagdá surgiu quando o exército dos Estados Unidos permitiu que os ladrões roubassem os museus de Bagdá, mas protegeu as refinarias de petróleo. Em outras palavras, os que estão no poder sancionaram e até ajudaram pessoas como Stephen Hawking a roubar e publicar o conhecimento contido no artigo do Sr. Cash, submetido ao Royal Institute como se fosse dele. Isso mantém as pessoas ignorantes porque ele não pode explicar o que ele roubou. Agora vocês, buscadores de conhecimento, podem entender esse desenho porque nós lhe ensinamos o conhecimento da criação que eles esconderam de vocês usando o medo de punição ou tornando ele místico com termos como Espírito Santo. O homem vive apenas no mundo da fisicalidade. No momento, a ciência está brincando com a compreensão do plasma, mas ainda não conseguiu entender a estrutura completa. Depois de entender sobre a energia, o próximo passo é uma grave, e é por isso que o demos a vocês. Por meio do magrave você volta para o nêutron, próton e o elétron, que é a condição de energia ou plasma, porque não há dimensão de fisicalidade. Aqui o Sr. Cash desenha isso no lado direito do diagrama como plasma. O maior problema que os cientistas espaciais e buscadores de conhecimento terão é com os engenheiros, professores e o resto da academia estabelecida, porque eles estão no estado da matéria. O plasma está longe demais para a inteligência deles entender. É por isso que eu tenho dito a vocês que os sistemas magrave que demos a vocês não são para a eletricidade. Eles são para que vocês entendam o poder dos campos. Não há nada no mundo da criação que seja estruturado de forma diferente do que está neste desenho na tela. Nós lhe mostramos isso em um sistema muito simples por meio da estrutura da alma do homem. Se você esteve nas sessões de voo conosco durante as últimas semanas e meses, quando a energia veio do espaço, nós a vimos nos gráficos em três camadas na alma do homem e nos campos. De uma perspectiva maior, vimos os campos chegando à camada superior e em seguida convertidos entre as duas camadas superiores e depois para a camada inferior. A camada superior da alma do homem foi para a fisicalidade. Agora vocês entendem o quanto vocês, buscadores de conhecimento, se tornaram inteligentes. Todos vocês aprenderam todo o processo da criação. Vocês podem alternar entre o estado de matéria e de energia, e de energia de volta à matéria. Eles querem crucificá-los por isso, porque agora vocês entendem o processo da criação do Criador ao homem, do homem à energia, e então de volta ao Criador. É isso que traremos à tona em 2025 por meio das estruturas que temos em nossas mãos. Um dos maiores presentes dados ao homem, hoje, para mudar esse mundo de estado de matéria, chama-se Presidente Trump dos Estados Unidos. Em breve vocês entenderão por que e como utilizaremos essa oportunidade para levar o conhecimento do homem a compreender a totalidade. A física do plasma da Fundação Cash pode ir da energia para criar matéria e depois voltar para a energia. Esse é o conhecimento da transmutação. No momento, o homem só pode transportar matéria fisicamente. Ele não conseguiu entender que o lado vertical também tem um lado horizontal do outro lado. A base desse conhecimento está descrita nos três livros. É a ignorância do homem que faz com que ele busque confirmação na fisicalidade. É por isso que realizamos as sessões de voo mensal às sextas-feiras, para que você possa obter a confirmação de que o lado da energia existe, que são seus pensamentos e emoções. Chamamos isso de transmutação na dimensão de energia. Quando não entendemos isso, tudo o que fazemos parece mágica. mas de certa forma, ainda entendemos esse processo simples. Como mestre de cozinha, o Sr. Cash nos ensinou a cozinhar tudo com os mesmos ingredientes na mesa. Nós somos os chefes estudantes que estão aprendendo na mesa com os mesmos ingredientes. Todos nós usamos cobre, zinco e sal e fazemos os ganhos com eles. Mas agora podemos aprender algo mais, ou seja, não precisamos transferir energia para a energia da matéria. Podemos usar energia na energia de campo. Então, quando você estiver online conosco em uma sessão e dissermos para você ir à Lua, mais tarde você vai dizer que sonhou em ir à Lua. Mas na verdade você não sonhou, você testemunhou sua alma fazer a viagem. Talvez aqui o Sr. Cash queira dizer que você não sonhou com isso, como é comumente considerado uma fantasia e não real. Como dizem, ignorância é uma bênção. E quando essa bênção está lá, você não pode fazer nada com isso, porque então os mágicos usam isso. Em outras palavras, desfrutamos do prazer de sermos ignorantes, e então assim os outros podem abusar de nós. Aqui eu acho que o Sr. Cash está tentando dizer que a melhor coisa que já aconteceu ao homem foi quando ele disse aos outros: vocês têm que me mostrar ou eu não vou acreditar. Mas como mostramos a você sua emoção? O que você chama de sonho é, na verdade, a alma viajando para algum lugar. E esse é o problema que temos com pessoas ignorantes e sem instrução, mesmo aqueles no nível de professores no estado da matéria. Essas pessoas tentam se proteger da verdade dizendo: me mostre. Se eu lhe mostrar algo na fisicalidade, você aceitará. Mas se eu lhe mostrar a sua avó que morreu, então você dirá que, ah, isso não conta, porque eu estava dormindo e sonhando. A maioria da comunidade universal entende o nível de energia, mas o homem não. Portanto, primeiro temos que fazer com que o homem entenda para podermos unir as duas comunidades. E esse é o trabalho da Fundação Cash em 2025. E usaremos as regras e leis das nações para colocar isso em ação. Logo vocês entenderão que o maior presente para que a tecnologia seja transferida para todos literalmente, se vocês entenderem, foi dado ao homem. Você quer entender o plasma ou continuar a sofrer no estado de matéria? Você quer ficar preso no planeta Terra com um passaporte? Então, onde quer que você queira ir, eles vão chamar você de estrangeiro ou imigrante. Se você é negro, asiático, do Oriente Médio ou uma pessoa de cor, então você é um imigrante. Mas se você for branco, você é um expatriado. Se você for uma pessoa de cor e entrar em um controle de fronteira, eles o classificam como terrorista. Mas se você for branco, você será um combatente da liberdade. Tudo depende da cor da sua pele e do documento que você carrega. Não temos isso no espaço. O homem aprenderá isso no espaço e trará isso de volta à Terra e implementará isso. É preciso mostrar ao homem a vastidão e a beleza do universo para que ele entenda sua ignorância e seus preconceitos neste planeta. Estamos prontos para fazer isso em setembro ou outubro deste ano. Buscadores de conhecimento entendem mais sobre o plasma do que os professores do estado da matéria e, portanto, eles não o aceitarão porque eles só veem o estado da matéria. Vocês se tornaram conscientes do estado de energia e experimentaram os benefícios disso nas canetas da dor e em outras coisas. Nós lhe demos os magraves para sentir energia. E o John costumava dizer: se as pessoas quiserem sentir energia, terão que ficar em pé em uma grave cujas bobinas estejam enroladas corretamente. Quando você entende o plasma, você deve permanecer firme, não importa quais sejam as circunstâncias. É seu trabalho explicá-lo aos outros para que o trabalho da Fundação Cash não se torne um show de mágica e eles comecem a chamá-lo de guru ou algo assim. Enquanto você quiser se sentir feliz sendo ignorante, você não aprenderá nada de novo. Aqui o Sr. Cash deu o exemplo do reitor da Universidade Sharif Tehran, quando 5 diretores de universidade estavam sentados para aprovar ou não a tecnologia por volta de 2008. O reitor disse: Meranjan, você descobriu a gravidade, mas se eu disser sim a isso, eu terei que ficar e ver sua tecnologia passar pela Universidade Sharif e eu vou me aposentar daqui a alguns meses, portanto eu ficarei no meio. Você já tem 4 votos, então vá em frente. Esse é o problema que temos. Os cientistas entendem, mas se eles aceitarem, eles terão que fazer a mudança. E foi assim que vocês, buscadores de conhecimento, foram colocados em manicômios ou privados do amor de sua família por tentarem mostrar a eles algo novo e uma solução real. Um dos motivos é porque vocês sempre tentaram mostrar a eles o que isso faz no estado da matéria e vocês ainda não aprenderam o processo de conversão. Quando vocês mesmos entenderem isso, então vocês poderão traduzir isso para a linguagem. Aprenda esse desenho simples na tela, porque ele é a chave para a sua compreensão e para poder iluminar as pessoas. Você pode mostrar a elas que essa parte do estado da matéria é onde estão todos os cientistas, é onde está a energia nuclear de plasma, e nós estamos um passo além disso. Aí vocês dizem, se estiver na CNN, então aceitaremos. Mas logo, não haverá CNN no espaço profundo ou na Lua. E se você estiver na Lua, você vai querer assistir a toda essa conversa fiada da CNN, ou você vai querer ver a beleza da criação? Cabe a você entender a si mesmo, as energias internas, e como você transfere de uma para a outra. A transmutação está diretamente dentro de você, é onde você recebe a energia do universo, então você equilibra ela com a energia do planeta e por meio da alma da fisicalidade você cria o corpo do homem. Você precisa aprender a fazer isso. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Me manifesto quando preciso e vivo no reino da energia para criar o que eu quiser, dependendo do que está disponível no ambiente local. Agora vocês entendem exatamente como vocês, buscadores de conhecimento, foram enganados por pessoas ignorantes. Por meio do avanço nas tecnologias de comunicações, vocês poderão aprender os conceitos básicos de transmutação, transporte e conversão de energia em matéria e de matéria em energia. Mesmo que não entendam, vocês conseguiram fazer isso. Você simplesmente colocou o metal na caixa e obteve o gás no fundo. Mas, na verdade, trata-se de energia de plasma. Você saltou como um sapo sobre a ciência da criação de uma maneira muito simples com a ajuda de um professor universal. Porque nós sabemos como ensinar as pessoas, desde o berçário até a pós-graduação. Bom, nessa parte aqui foi isso que eu entendi o que o Sr. Cash quis dizer. Ele diz, meu maior temor é que quando trouxermos a ciência do plasma, de repente, aqueles que estão nos cargos administrativos só entendam o estado da matéria. Então, quando fizermos a mudança, eles tentarão ensinar o plasma como estado da matéria, porque eles mesmos nunca passaram pela transmutação. Nós vimos isso quando os pagãos se tornaram cristãos no século IV. Da noite para o dia, os administradores pagãos, se quisessem manter os seus empregos, tinham que ser batizados como cristãos. Assim, todos os pagãos se tornaram, entre aspas, cristãos, mas não se tornaram de fato. Assim, o cristianismo na sociedade em essência voltou ao paganismo e apenas trocou as palavras por palavras cristãs. As pessoas comuns não entenderão isso a menos que saibam qual é a essência do paganismo e do cristianismo e qual é a diferença. Um filme espanhol, Agora, de 2009, capturou esse mesmo dilema que a ciência do plasma enfrentará em breve. Como dizem, um cego não pode guiar outros cegos. Muitos buscadores de conhecimento entenderam um pouco sobre o plasma porque eles fizeram alguns ganhos. Portanto, você preencheu um pouco da lacuna. Isso tornará um grande problema para vocês. Precisamos de pessoas que realmente entendam o plasma em seu coração e compreendam sua essência. É o mesmo que ser iluminado de alguma forma. O verdadeiro problema começará daqui a alguns anos, quando o homem quiser ensinar a ciência do plasma nas universidades e fazer doutorado e tudo mais para o plasma. O perigo é que teremos a mesma mentalidade antiga de volta à sociedade, mas eles usarão apenas as palavras plasma. Tivemos as guerras de nações contra nações, depois de religiões contra religiões, e agora se tornará uma guerra de cientistas tentando mostrar que um é mais correto do que o outro, quando ambos estão errados ou não entendem a essência do plasma. Eles não entenderam que quando a força do campo de um plasma diminui, de acordo com a inércia, ele se tornará matéria, e quando passa para a inércia do plasma, torna-se plasma. A mesma coisa pode ser as duas coisas, e é isso que as pessoas não conseguem entender. Essa foi a diferença entre Edison e Tesla. Para impedir Tesla, Edison percorreu o país eletrocutando elefantes para assustar as pessoas e impedi-los de usar a corrente alternada. Isso só funcionou por alguns anos, os europeus adotaram a corrente alternada e os americanos também. Veremos isso vindo dos líderes religiosos com relação ao conhecimento da Fundação Cash. Ainda não vimos a resistência que virá dos cientistas ignorantes que querem manter a sua posição e também dos reis. As pessoas religiosas dirão que o plasma é criminoso ou do demônio. Eles dirão às pessoas que o conhecimento de Deus não é para nós sabermos, porque assim eles perderão a posição deles de profetas. Eles perderão todos os títulos religiosos que criaram para si mesmos. E você acha que foi perseguido por sua família, amigos e pessoas ao seu redor por causa desse conhecimento? Espere até que os cientistas e líderes religiosos se unam contra a tecnologia. Isso ocorrerá no final de 2025, e 2026 será o campo de batalha entre o novo conhecimento, o conhecimento do estado da matéria e aqueles que perderão suas posições no mundo da religião. Como diz a música, vocês não viram nada ainda. Você acha que teve problemas com sua família e amigos, onde eles dizem que você se juntou a uma seita ou algo assim. Eu, como Meran Tavakoli Cash, tive que lutar com reis e governos. O rei planejou matar, e seus representantes, como o Círculo Vermelho, criaram tudo para nos desacreditar, para que você não tivesse o conhecimento. Você ainda não viu o que as religiões farão com essa tecnologia. Porque por meio da tecnologia você entenderá a energia, o mundo da criação e o Criador. Então vocês não precisarão deles como intermediários. Não somos gurus, somos pessoas que entendem a ciência da criação e a ensinam livremente. Nunca um conhecimento foi ensinado tão livremente, por tanto tempo, por um único homem, por voz e por escrito. Aqueles que quiserem ir para o próximo nível de compreensão podem entrar em contato com a minha alma e obterão as informações e o conhecimento. Vocês não precisam ouvir a voz e não precisam do estado da matéria. E não é isso que você faz quando você reza para o Criador? Ou você ainda está no processo de fazer estátuas e pendurá-las no seu pescoço? Foi você quem se colocou em seu próprio pescoço por meio do nó de sua própria ignorância e não do conhecimento. Podemos produzir a quantidade de ouro que quisermos para levar os bancos mundiais à falência. Há um conhecimento antigo sobre como produzir ouro que é conhecido em Gana. As pessoas no poder sabem disso, e o Banco Central da Inglaterra, e não a monarquia, tirou proveito desse conhecimento. Quando os britânicos invadiram Gana, eles roubaram milhares de barras de ouro e as levaram de volta para a Inglaterra. 2/3 de suas reservas de ouro foram roubados de Gana, mas a Fundação Cash pode produzir mais ouro do que existe em qualquer banco do planeta, e já demonstramos isso. Os militares chineses confirmaram isso. Em 2023, nós atestamos nas montanhas ao norte da China em uma mina de ouro. Eles tentaram dizer que não viram nenhum ouro. Então levei documentos científicos para uma reunião com cerca de 20 representantes do primeiro-ministro, militares chineses e outros. E o Sr. Cash perguntou a eles onde haviam escondido os dados do teste do ouro. Eles ficaram ofendidos quando ele os chamou de ladrões. Para os chineses, essa é a pior forma de humilhação. Alguns dias depois, eles se encontraram no centro de Pequim e o chefe do comitê militar chinês admitiu isso. Ele disse: Sr. Cash, você descobriu como transferir energia em ouro. De uma maneira diferente, você transformou materiais em materiais, energias em materiais. E aceitamos que ocultamos o conhecimento. Agora confirmamos que o senhor está certo. Foi necessário um insulto para que o governo revelasse a verdade. Mas a humilhação significava que não havia confiança e tudo parou ali. Porque admitir que roubou e escondeu não deixa muito espaço para confiança. A beleza do que fizemos na China é que mantivemos um vídeo desses generais. Eles sempre cobriam o rosto, mas de alguma forma conseguimos uma foto deles no vídeo. Um dia divulgarei seus nomes e suas fotos. Será o mesmo com os homens de batina. Eles precisam se esconder para manterem seus empregos. Eu fiz uma promessa. Antes de deixar este planeta, devolverei as pedras do Vaticano ao Coliseu. E é onde o homem foi abusado fisicamente, mas pelo menos lá ele foi informado sobre isso. E o abuso não foi escondido como acontece hoje. Agora vocês entendem o que está por vir e como o jogo será jogado. Aqui o Sr. Cash contou novamente a história de como os chineses o convidaram para um jantar de alto nível e ele deixou seu telefone com eles por motivo de segurança. E os chineses excluíram todas as fotos que tiraram com ele e com os oficiais. O Sr. Cash tinha uma cópia de segurança e um dia a divulgará. Os líderes mundiais que entendem o poder dessa tecnologia tentam bloqueá-la, mas esse tempo já passou. Os líderes religiosos e não suas famílias serão o próximo passo para vocês como buscadores de conhecimento que entendem a tecnologia. Vocês têm que ser resolutos. Vocês precisam entender o conhecimento e ser gentis. Como eu disse da última vez, não se tornem arrogantes. Eleve a alma deles para que eles entendam mais rápido para que possam assim alcançá-lo e para que você possa aprender com eles a nova tecnologia. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 577. Os anúncios da Fundação Cash serão alterados em breve com os produtos mais recentes. Os ganhos são para a próxima sexta-feira, não para amanhã. Amanhã faremos uma impressão digital de sua alma, portanto nada deve estar em suas mãos para ser adicionado ao teste. Em breve adicionaremos uma nova gama de sistemas para fazer a transmutação. Eles permitirão que você expanda os campos e que você possa transmutar em casa. Há um avanço na tecnologia para tornar isso possível. Queremos colocar as tecnologias nas mãos dos cidadãos, em vez de nas mãos do governo. Combinaremos as diferentes tecnologias que você adquiriu da Fundação Cash nos últimos anos. Você poderá transmutar entre dois pontos, começando de uma sala para outra e depois para o seu escritório e o resto. Os novos sistemas serão muito elaborados e vendidos como conjuntos de gêmeos. Veremos como mudaremos isso no futuro. Nesse processo, esteja pronto para ver as grandes mudanças que virão no transporte e na transmutação. Pergunta para o Sr. Cash, como poderíamos criar os ganjos e vitamina D? Sr. Cash responde, a vitamina D é uma radiação do estado da matéria e pode ser replicada e produzida. É muito fácil produzi-la, mas você precisa entender a tecnologia e sua aplicação e implicação. Esse é um conhecimento que você já tem. Está no ensinamento e será bem ensinado. Entenda qual é a finalidade da vitamina D, como você absorve e o que ela precisa para ser absorvida. Pergunta para o Sr. Cash. Como remover da água o isótopo de hidrogênio conhecido como deutério que acelera o envelhecimento dos seres humanos? Como neutralizar o deutério da água? Sr. Cash responde. Não é possível neutralizá-lo. O deutério é estável. É preciso encontrar um processo para extraí-lo, mais do que neutralizar. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui um buscador de conhecimento diz que ajudou o cão de um amigo que estava sofrendo de um tumor na parte inferior das costas. Ele deu a ele sais de um velho copo de cobre e zinco e colocou eles em azeite de oliva extra virgem e massageou a parte afetada, limpando e substituindo todos os dias. O cãozinho se curou. Os aminoácidos do azeite de oliva tiveram algum papel no processo? Sr. Cash responde, sim, teve. Aqui o Rick diz, o azeite de oliva é um dos melhores óleos para usar nesse tipo de processo? Sr. Cash responde, você pode usar qualquer óleo natural. Deve ser natural, não sintético. Pergunta para o Sr. Cash. Há um homem africano no Zimbábue, Maxwell Chikombutso, que desenvolveu uma tecnologia chamada energia microsônica que pode alimentar um carro e gerar eletricidade para uso geral. Essa energia seria semelhante aos campos de plasma que ele está capturando ou é totalmente diferente? Sr. Cash responde. Essa tecnologia está sendo desenvolvida por uma das principais marcas chinesas no setor automobilístico. Ela também foi mostrada como fonte de energia na parte traseira de uma televisão. Ela foi inaugurada alguns dias com a presença do presidente do país. Os chineses dizem que ela tem alguns problemas técnicos e por isso ainda não pode ser comercializada. Caso contrário, essa tecnologia teria se tornado viral em todo o mundo. O problema não é conhecido pelo público, mas como ela usa e recebe frequências de rádio, então ela é receptiva sem explosões. Se você conseguir sintonizá-la ou se ela passar acidentalmente por uma zona com frequências diferentes, ela poderá explodir. Ela usa a energia das frequências de rádio, que são geradas por satélites e torres de transmissão de rádio. Não é algo novo, tenho acompanhado o trabalho desse homem há 2 ou 3 anos. Originalmente, ele mostrou o fornecimento de energia na parte de trás de uma tela grande de televisão. Mas eles não mostraram a outra parte, que há certas frequências de rádio e televisão que esse sistema não consegue bloquear e pode destruir a TV. A empresa chinesa que está apoiando esse homem está tentando encontrar uma maneira de bloquear determinadas faixas de frequência que podem levar à explosão. É incrível o que esse homem africano fez sem nenhuma educação. Ele é um menino de um vilarejo que se educou e agora está tendo ideias maravilhosas. Mas isso se baseia em receber energia de radiofrequência. Não é baseado em plasma. Há outro sistema como esse sendo trabalhado, acho que por um grupo alemão. Eles estão falando em usar hidrogênio. É mais caro e eles não conseguiram reduzi-lo a uma condição viável. O homem africano fez um grande gerador de energia com essa tecnologia, mas eles têm problemas com a explosão e o mau funcionamento do sistema. Também vemos a explosão das baterias nos carros da Tesla, e é incrível o que esse homem conseguiu. À medida que a Fundação Cash desenvolve diferentes tecnologias, sempre vemos outras pessoas ao mesmo tempo apresentando ideias semelhantes e todas elas estão corretas. Essas outras tecnologias são limitadas a determinadas áreas. Por exemplo, esta é limitada à frequência de rádio. Já a tecnologia do plasma se aplica a todas as áreas, como energia, alimentos, agricultura, viagens espaciais, vida no espaço, produção de materiais e muito mais. Quando uma organização abrange uma gama tão ampla de tecnologia e ciências, você sempre vê outras pessoas inventando as mesmas coisas ou em paralelo, ou usando outros materiais para fazer a mesma coisa. O princípio é que com a tecnologia da Fundação Cash você cobre tudo. Muito em breve você verá um sistema que não apenas produz energia, mas também materiais, alimentos, campos e movimento, e que funciona da mesma forma que a Terra. Nossos cientistas estão talvez a 2 ou 3 meses de distância de concluir isso. Produzimos os sistemas Oasis usando a tecnologia do plasma, e o sistema também pode produzir vitamina D, e pode produzir água com todos os minerais e vitaminas que você quiser. Ou você fica ao lado dele e absorve a energia. Você realmente recebe e dá energia. Ao mesmo tempo, o sistema é configurado para perder peso e voar. É assim que a tecnologia da Fundação Cash está estruturada para cobrir tudo. Não podemos ser arrogantes e dizer que somos a única solução. Tenho certeza de que nossa tecnologia foi adotada e modificada por outros. E novos conhecimentos foram acrescentados a ela e novas tecnologias foram criadas a partir dela. É por isso que abrimos as patentes e que nossos ensinamentos são abertos e transparentes. Não podemos ser preconceituosos. Não é possível voar ou cultivar alimentos com essa tecnologia de radiofrequência. Já com a dos gães, podemos fazer todo tipo de coisa na agricultura, no bem-estar e em tudo mais. Nunca tivemos problemas em compartilhar tecnologia. Respeitamos outros cientistas que têm seu próprio entendimento intelectual da ciência. Tenho certeza de que na próxima década veremos muitas misturas de gães e tecnologia do plasma com a tecnologia do estado de matéria. O que você acha que são os seus magraves? Você usa cobre, nanorrevestimento e campos de plasma e cria diferentes condições e energias. Esse é o princípio por trás disso. Não queremos desacreditar ninguém dizendo que somos melhores. Não. Trouxemos um conhecimento fundamental e com ele vêm as mudanças. Ao mesmo tempo, existem outras tecnologias. Enquanto mantivermos a mente aberta e entendermos esse princípio, não teremos problemas. Temos que manter a mente aberta. Esse homem fez muito trabalho. No momento, esse sistema não está sendo comercializado por causa dos problemas com explosões decorrentes da absorção de diferentes frequências. De certa forma, isso pode ser direcionado de forma intencional ou não intencional. Haverá muitas devoluções no setor automobilístico se você souber como rotear isso. Deixa eu explicar outra coisa para vocês. Na semana passada eu disse que mostramos como, usando a tecnologia do plasma, eliminamos ou causamos um curto-circuito em um microchip. Isso foi observado por cientistas do governo, e esse inventor africano usa microchips eletrônicos. Agora você pode ver onde está o próximo passo. Com a tecnologia do plasma, não é possível destruir se você entender o processo. Você pode criar novas condições e, devido à diversidade dos campos, será absorvido pelos campos. Qualquer tipo de eletrônica no estado da matéria no futuro terá essa desvantagem, mas os microchips de plasma não sofrerão e não poderão sofrer interferência. Será que é por causa do posicionamento magrave? Está nas patentes de 20 anos atrás. Ele não usa nenhuma célula solar ou qualquer coisa sofisticada. Tudo fica dentro de seu sistema. O princípio por trás de seu trabalho mostra que ele entendeu e estudou o trabalho do professor Miles da Alemanha. Ele usa a onda escalar, o que significa que ele pode absorver energia, as frequências do estado da matéria. Você não precisa de uma caixa enorme para isso. Quando demos uma conferência em Ninove, na Bélgica, o próprio professor Miles fez uma apresentação. Na Alemanha, ele me mostrou um pequeno barco que era alimentado por energia sem fio. Ele disse que não era trabalho de Tesla, e eu sempre disse que Tesla descobriu o magnético e Miles descobriu o gravitacional, ou a onda escalar. De certa forma, é um buraco negro. Mas esse buraco negro só funciona com as frequências do estado da matéria e não precisa ter mais do que o tamanho de uma cabeça de alfinete para funcionar. O homem africano conseguiu isso muito bem, mas ele ainda usa matéria na forma de microchips e tudo mais que pode ser danificado por frequências de rádio em um determinado comprimento de onda muito rapidamente. É por isso que os fabricantes de automóveis chineses ainda não lançaram para o mundo. Eles fizeram alguns protótipos para que esse homem e sua nação mostrassem que os africanos também podem avançar com a tecnologia. Ele fez muitas coisas bonitas e é incrível que ele consegue descrever com o que ele entende. Ele encontrou o princípio e está trabalhando com esse princípio. ele pode fazer ele em miniatura. Ele apenas usa as ondas escalares. Tesla usou as ondas escalares, mas de uma maneira diferente. Ele criou um loop infinito entre a torre em Moscou e seu carro em Nova York. Tesla escondeu muito bem como criou essa onda escalar. Foi incrível como Tesla nunca entendeu como isso funcionava, mas ainda assim conseguiu usar isso. Ele fez um motor muito pequeno em Nova York e um gerador de plasma muito potente em Moscou, e criou assim um loop infinito entre eles. E foi assim que ele recebeu energia para alimentar o carro em Nova York. A razão pela qual ele não conseguiu criar uma onda escalar foi do fato de ter considerado apenas que o campo magnético viaja somente com a mesma força em ambos os sentidos no loop infinito. No plasma, o mais forte dá ao mais fraco, mas o campo magnético do loop infinito tinha uma força ligeiramente maior do que o gravitacional que voltava. Esse é o problema inerente à torre de Tesla. Quando você divide os campos para fazer funcionar outras coisas, ela não tem força suficiente para alimentá-los, e é por isso que o segundo carro de Tesla não funcionava. Você pode colocar a torre de Tesla na Lua e ela ainda alimentará o carro. O homem ficante está trabalhando no Polo Sul com o professor Miles, com o que o professor Miles explicou como ondas escalares. Não é possível colocar um filtro para impedir os surtos. Eles já tentaram. Eles conseguiram filtrar algumas das frequências, mas quando você atinge uma determinada largura de banda, ele começa a emitir energia. Então o sistema absorve mais energia e acaba explodindo. Ele estudou o trabalho de Miles e Tesla e criou isso em miniatura. É apenas na frequência do estado da matéria e na base do campo magnético. O outro problema é que se você parar de transmitir pelo satélite, o sistema não funcionará. E ele não pode funcionar nos desertos e em lugares onde estão longe dos satélites e das frequências de rádio. Essa é a desvantagem. Mas é muito bom para as cidades. Ele precisa de um ambiente saturado de frequências de rádio para funcionar. Os chineses estão trabalhando arduamente nesse sistema e investiram milhões de dólares em seu desenvolvimento. Algumas das restrições são o fato de não poder ser carregado. Eles precisarão adicionar um carregador a ele mais tarde. Existe a possibilidade de que a Starlight esteja conectada a ele, mas isso colocará muita pressão no sistema deles se eles apoiarem esse sistema. As frequências de rádio precisam ser criadas em algum lugar. O ruído precisa ser criado em algum lugar. Eles dizem que não tem bateria, mas precisam ter um armazenamento para energia. É incrível como um homem analfabeto, sem nenhum conhecimento e expulso da escola, conseguiu elaborar essa tecnologia. Pergunta para o Sr. Cash. Eu ouvi corretamente que você disse que o Sr. Trump vai nos ajudar a liberar publicamente o conhecimento sobre o plasma no futuro? Sr. Cash responde, não. A condição criada por sua presidência fará isso, não ele mesmo. Pergunta para o Sr. Cash. O ganho de magnésio também funciona se uma pessoa mora sozinha e se sente solitária? Ou seria melhor usar uma combinação de CO2 e zinco nesse caso? Sr. Cash responde. O ganho de magnésio geralmente funciona por conta própria. Pergunta para o Sr. Cash. Vitiligo é uma doença que causa perda da cor da pele em manchas. O problema da doença do vitiligo pode ser resolvido por meio do plasma? Aqui o Rick lê no Wikipedia o que é vitiligo. E fala, vitiligo é uma doença que causa perda da cor da pele em manchas. As áreas descoloridas geralmente ficam maiores com o tempo. A condição pode afetar a pele em qualquer parte do corpo. Também pode afetar os cabelos e a parte interna da boca. Normalmente a cor do cabelo e da pele é determinada pela melanina. Aqui o Sr. Cash diz, você pode usar os ganhos se você souber o que está fazendo. Falei sobre isso em ensinamento há alguns anos. Cientistas iranianos desenvolveram uma tecnologia para superar isso temporariamente. Você ferve a pele de uma berinjela e a mistura com óleo e passa na pele. Depois de 4 a 8 semanas, o tom da pele deve ficar igual. Esse é um trabalho científico que eles fizeram. Na Fundação Cash, não nos envolvemos com essas coisas médicas, especialmente aqui no ensinamento. Mas sim, há uma maneira de fazer isso com a tecnologia. Aqui o Rick diz... No passado você mencionou que não é algo que você precisa mudar. A alma decidiu que para que isso aconteça é preciso uma conexão mais profunda. Isso é possível? Sr. Cash, de certa forma sim. Nossa fisicalidade é um sinal da interação de nossas almas com o nosso ambiente. Para perguntas médicas, escreva para o Dr. Kern, no Centro de Bem-Estar. Ele responderá. Pergunta para o Sr. Cash. Como fazer os ganhos de magnésio? Misturamos os comprimidos com ganhos de CO2? Sr. Cash responde. Você pode fazer isso com alimentos, acho que com brócolis. Há diferentes versões dele, mas primeiro é preciso descobrir qual tipo de magnésio está faltando e a que ele está ligado. Há muito conhecimento por aí que podemos usar e você também pode acrescentar ao conhecimento do plasma. Entenda o que e como você precisa dele e qual é a finalidade dele. O corpo é um composto que o homem chama de o mesmo. Você respira o mesmo ar e, se não exalar na mesma velocidade que inspira, você cria uma força de campo diferente que desenvolve pneumonia. Os campos diferentes criam água em seus pulmões. Mas é o mesmo ar. Você apenas mudou a composição que produz água. Uma vez o Sr. Cash tentou explicar ao médico como a água nos pulmões é criada pelos campos. Como cientista de plasma, agora entendemos o processo de criação de matéria a partir da energia. Quando disse a ele que é apenas uma questão de 15 graus, ele me olhou como se eu fosse um homem de Marte. Tudo o que você precisa fazer é mudar a inclinação da cama em 15 graus e a água desaparecerá dos pulmões. Ela diminuirá em 2 litros a cada poucos dias conforme você mudar a posição da cama em 15 a 20 graus. Você não precisa fazer mais nada. A maneira como eles posicionam os pacientes na cama cria uma pressão nos pulmões e converte o CO2 em água. É a mesma maneira que o guru indiano fez, onde ele não comia nada por tantos dias. Ele se alimentava mudando sua postura, o que alterava a força do campo. Quando você está com falta de magnésio, os médicos lhe dizem para tomar um comprimido de magnésio, mas o problema é que o magnésio ele tem um espectro de campos nos vegetais e nos aminoácidos da carne. Primeiro é preciso saber que tipo de magnésio você está carente. O comprimido de vitamina de magnésio está no estado mineral e precisa ser convertido em um gancho. Se você tomar apenas o comprimido de vitamina, seu corpo poderá ficar saturado com a forma que você não está carente. Eles nos influenciaram de certa forma a não entender a condição geral e isso pode levar ao abuso. Precisamos entender a ciência para sermos beneficiados por isso. Por exemplo, eles nos dizem para não fumar por causa da nicotina. Mas por que todas as raças são viciadas em comer alimentos que contêm nicotina, como os vegetais da família das solanáceas, como tomate, berinjela e outros? O tomate e a berinjela são muito ricos em nicotina. Por que a natureza trouxe a nicotina até nós dessa forma? Você pode obter uma lista completa na internet. A nicotina faz parte do controle do nosso sistema nervoso e, caso contrário, não a comeríamos. Outro exemplo são os cereais matinais altamente adocicados e processados que são dados às crianças por meio da publicidade na televisão. No passado, ninguém mais ou menos comia cereais pela manhã. Você obtém muita energia dos açúcares ao comê-los, mas, na verdade, eles também lhe causam todas as outras doenças. Você não pode imaginar os aditivos que eles colocam nesses produtos. Nos relatórios de pesquisa, eles falam sobre picos de açúcar no sangue, diabetes e todas as outras doenças causadas por eles. O Sr. Cash conta que uma das principais marcas de cereais matinais do mundo costumava armazenar certos materiais altamente tóxicos em um de seus depósitos porque ele tinha licença para isso. Um desses frascos dura muitas semanas porque eles adicionam apenas uma gota ou uma quantidade muito pequena a tudo que produzem para cereais matinais. Você pode imaginar que eles produzem milhares de pacotes de café da manhã para vender em todo o mundo, mas eles só precisam de uma garrafa de 2 litros. Isso significa que eles diluem o produto. É uma diluição da diluição da diluição. Mas pense no veneno que isso carrega. Então, por meio da publicidade, eles nos trouxeram uma escola de pensamento que diz que precisamos de café da manhã. Agora é moda comer cereal matinal pela manhã. Eles colocaram isso em nossas cabeças e agora todos nós fazemos isso. Há muito mais pesquisa sobre picos diabéticos desde a década de 1980, quando mediram a energia em uma caixa de flocos de milho e descobriram que a embalagem de papelão tinha mais energia. Eles controlam como nos tornamos viciados nessas coisas. O conteúdo mineral está muito fora de controle. Eles fazem aquelas pesquisas nas ruas em que você prova uma amostra do cereal e medem sua resposta. Na verdade, eles controlam o teor de sal e isso faz com que você volte para comer mais. As empresas de hambúrgueres também fazem isso. Elas determinam qual teor de sal se encaixa em seu espectro. Então as pessoas desenvolvem uma marca favorita e só comem dessa marca. Eles ajustam os alimentos à base de sódio e agora ajustam a base energética ao teor de corante. Você deve estar ciente do que está comendo e do motivo pelo qual usa coisas como vitaminas, minerais ou qualquer outra coisa. A raça humana é uma mistura de tudo, desde o ar, o vento e o fogo deste planeta, e temos que servir a tudo isso. Quando você escolher uma vitamina, um mineral ou qualquer outra coisa nesse espectro, entenda que viemos da Terra e dependemos desses minerais. Viemos do consumo de vegetais, que novamente têm os mesmos minerais, mas em um espectro ou força de campo diferente. E o mesmo acontece com a carne. A parte que está faltando é o ar que respiramos. Ele carrega coisas como magnésio ou qualquer outro mineral. Se entendemos como digerimos, poderemos alimentar o espectro completo. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que se uma pessoa se transmutar, as outras aprenderão mais facilmente. Nas aulas de física, nos ensinaram sobre o efeito Compton, que significa que quando a energia radioativa é aplicada a um elétron, ele muda sua camada e libera energia. Na ciência do plasma, a energia liberada elevará as almas ao redor das pessoas que têm mais energia do que as outras, como que fazemos nas sessões de voo e outras coisas? Sr. Cash responde. Repito o que você disse e acho que você mesmo respondeu. Em outras palavras, aqueles que têm campos mais elevados irradiarão isso para os outros. Mas você precisa entender como aplicar isso. Essa é a chave. Pergunta para o Sr. Cash. Mas essa energia elevada tem que estar em um ângulo ou qualquer outra coisa? Sr. Cash responde. É tudo diversidade. Pegamos coisas de todas as direções. É uma esfera de 360 graus. Recebemos tudo o que podemos imaginar de todas as direções. Pergunta para o Sr. Cash. Isso vai acontecer em breve, onde as pessoas poderão liberar essa energia para todos? Sr. Cash responde, sim, se você souber como usar a sua alma ou energia central. Chamamos isso de intenção. Quando você tem a intenção de que algo aconteça, você pode liberar energias, vitaminas e tudo mais. É literalmente só entender o processo. Suas intenções são coisas muito poderosas na filtragem. Em um sentido plasmático, as intenções são filtros. E se você souber como direcionar, você poderá trazer energias para isso e conseguirá. Não há diferença entre receber energia ou dar energia a alguém. O que importa é qual é a sua intenção de dar ou receber. Muitos buscadores de conhecimento que participam nas sessões de voo veem a energia chegando até eles. Alguns não precisam comer e veem as energias chegando até eles. Você não teve a intenção consciente, mas a alma do corpo teve a intenção por causa do que ela precisava. Ele demonstrou isso com um sistema que construiu anos atrás. Você pode determinar quais vitaminas e energias são absorvidas por cada parte. Por exemplo, o rim absorve certas energias para si mesmo, mas o fígado, imediatamente acima dele, tem um campo gravitacional diferente e absorve energias diferentes do ambiente. Uma das razões pelas quais temos tantas complicações de doenças na área da digestão, em torno do estômago e dos quadris, é que quando se engorda demais, a gordura absorve as energias e, em vez de os rins e outros órgãos receberem essa energia, a gordura que pega. A gordura filtra a proteína ou o que quer que os rins precisem e isso se torna ruim. Em outras palavras, o ambiente ao redor do rim absorve a energia de que o rim precisa e apodrece. Você pode mudar isso por meio da sua intenção. Você pode trazer energia para os órgãos até que eles possam fazer isso sozinhos. E o corpo se resolve sozinho. De qualquer forma, teremos que fazer isso no espaço. Nosso corpo absorverá certas forças de campo. Confirmamos isso durante a época do vírus, na pandemia. As pessoas com determinados tipos de sangue, elas eram mais receptivas a ele. Os documentos de pesquisa mostram que certos tipos de danos a determinados órgãos causados com certos tipos de sangue ocorreram durante o período do vírus. No espaço, teremos que monitorar isso. Se estivermos passando por uma área, teremos que manter um campo constante para que certas pessoas não contraiam certas doenças ou certas alterações desses campos. Será como um escudo. É como quando ocorrem alterações no fígado que se expandem para o pâncreas. As alterações na cor das fezes indicam o que está acontecendo no fígado. A cor pode lhe dizer quando a pessoa morrerá e se será em breve. Se você projetar uma grave de uma maneira específica e se conseguir se conectar com ele, ele lhe dará todas as energias que você precisa, até mesmo para expandir a alma e a fisicalidade. Aqui o Sr. Cash mostra fotos do novo sistema magrave de gemiosidade de raios cósmicos e eles têm o nome da pessoa ali. Não deixe ninguém tocar em seu magrave porque ele já está ativo. Ele é apenas para você e sua energia. Há dois suportes nas laterais. Eles são para você segurar em diferentes configurações com as suas mãos. Você pode optar por ficar apenas no físico ou na dimensão da energia. E você pode virar a sua unidade de cabeça para baixo também. Não use os fones de ouvido ou qualquer outra coisa com esse sistema. Ele não está conectado para mais nada, e um lado aumenta a sua absorção da parte física, e o outro lado é para a parte energética. Não compartilhe esse sistema com ninguém, nem mesmo com seus gatos ou cachorro. Você pode colocar embaixo uma cadeira e sentar sobre ele e colocar as mãos nos dois suportes. Não se sente sobre o próprio sistema, pois ele se quebrará. Sinta como o campo de energia do sistema o tocará. Ele tocará a sua alma. Isso é diferente dos dois fones de ouvido e do restante dos outros sistemas. É para fins de ensinamento. É para você entender a si mesmo e as transferências de energia dentro de você. Este é capaz de trazer a alma e a alma da fisicalidade em operação. Vamos ver como você pode alimentar ou mudar um. Você faz isso com sua intenção e emoção. Uma unidade está configurada apenas para comida vegetariana. Veja se você consegue se alimentar e como seus hábitos alimentares mudam também. Se estiver com fome, você pode recorrer ao sistema. Você pode decidir se quer alimentar a alma ou o lado da fisicalidade. Em sua simplicidade, esse é um dos sistemas mais complicados que já lançamos. É um oásis da alma, é um gêmeo com. Aqui uma buscadora de conhecimento conta sua experiência e o Sr. Cash responde que é como a emoção que a toca quando ela está com homens mais jovens. É uma emoção de conexão de pensamentos. É como quando você olha para uma foto do seu filho e sente todas as emoções e lágrimas. É apenas uma foto, mas ela traz a emoção. Palavras e imagens têm esse poder. Quando você tira uma foto de alguém, por intenção e observação você se conecta a essa pessoa porque é parte da energia que ela forneceu que está registrada naquele pedaço de papel. Uma carta e uma música fazem o mesmo. Aqui o Sr. Cash pergunta à buscadora de conhecimento se ela já viu uma imagem de que é como as televisões digitais com milhares de pontos ou pixels para formar a imagem. Mas a forma é tridimensional e está na sua frente. Você não vê uma imagem física, mas você vê uma imagem de energia, mas ela tem pedaços de apresentação física ali. No futuro, mais buscadores de conhecimento tomarão consciência da operação dos campos e vocês verão esse tipo de imagem. É como uma imagem tridimensional e o corpo se move, mas não é totalmente energia, então você não sente isso. Você pode ver visualmente. A buscadora de conhecimento disse que ela vê tudo como uma névoa. O Sr. Cash disse, isso tem a ver com os seus olhos, faça o exame de vista. A imagem que eu estou falando está na vida real, você a vê. Mas não é uma imagem, é uma fisicalidade real de energia e tem algo como um grão de poeira nisso. Você está ciente da presença. Isso acontece muito comigo. Veja as duas dimensões e veja as energias. É como ter alguém na sua frente, eu sinto energia. E estou parcialmente ciente de uma existência de outro ser comigo. Aqui a buscadora de conhecimento diz, acho que há algumas coisas que você reluta em nos contar, porque acho que podemos ficar assustados. Eu acho que é realmente verdade que minha alma viaja quando eu durmo. Eu vou para mundos diferentes e há atividades constantes acontecendo. Eu não me lembro da maioria delas. O Sr. Cash responde, você faz isso mesmo agora, enquanto fala comigo. Aqui um adendo, será que ele quer dizer que independentemente do que estamos fazendo na fisicalidade, a alma ainda continua a sua vida e nós entramos e saímos disso? Bom, continuando. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta. Se eu estiver sonhando, por exemplo, que eu estou em um mercado e quando eu acordo eu saio dali. Mas se eu me sentar para meditar, eu posso voltar a esse mesmo cenário. Continuo conversando com a pessoa com quem eu estava falando. Então isso significa que minha alma tem outra vida em outro lugar. O Sr. Cash responde, sim, foi exatamente isso que eu lhe disse. Bom, um adendo aqui, foi isso que eu entendi. Nossa alma e fisicalidade têm suas próprias vidas e existência. Eu não gosto de usar a palavra paralelo porque ela tem outras conotações. Mas é como se elas fossem paralelas uma à outra. Quando dormimos e sonhamos, entramos na alma, que estará no meio de alguma atividade, e simplesmente entramos nela como se abríssemos uma porta para ver como está o cozimento da comida na cozinha, por exemplo. E simplesmente nos juntamos à alma em qualquer parte que ela esteja brincando naquele momento ali. E se de repente a mãe chama, É hora de ir para a escola? Então voltamos para a fisicalidade e continuamos com nossa vida aqui, como está acontecendo. Ela não para pelo fato de termos entrado na vida da alma por algum tempo. E a vida da alma não para pelo fato de termos entrado na vida da fisicalidade. E se voltarmos para a dimensão da alma, continuaremos com o que a alma está fazendo. O único intervalo de tempo seria no lado da fisicalidade, porque a alma é atemporal e contínua. Mas talvez isso esteja relacionado ao tempo quando ainda se está conectado à fisicalidade. Ainda há mais coisas a serem descobertas aqui. Bom, continuando. A buscadora de conhecimento aqui diz: na verdade, estou mais ocupada à noite fazendo coisas do que durante o tempo em que eu estou acordado na fisicalidade. O Sr. Cash responde: você está ocupada 24 horas por dia. A buscadora de conhecimento diz: estou muito ocupada na dimensão da alma, visitando diferentes culturas e às vezes com meu irmão e às vezes com você está comigo também. Quando eu vou dormir, não é realmente dormir, é uma vida diferente. O Sr. Cash diz: agora você sabe como tenho vivido nos últimos 50 anos. Isso não para, porque você aceita viver a vida em ambos os lados. Ou não é aceitar, você está realmente ciente de ambos os lados. Aqui o Sr. Cash conta que às vezes ele pode estar sentado no sofá com alguém e ver uma alma atravessando o corredor e ela simplesmente atravessa a parede. Mas isso não são sonhos, e você não está ficando louco. Trata-se de entender que os seres universais não precisam se manifestar na fisicalidade, e sob certas condições e em certos comprimentos de onda, eles refletem. Eles são como aqueles refletores que você coloca em sua bicicleta para que os outros o vejam à noite. Aqui um adendo, eu acho que ele quer dizer que ele vê esses seres, o Sr. Cash, com flash de luz. É preciso muita compreensão e você aprende muito com essas experiências. Pergunta para o Sr. Cash. No workshop 575, você revelou as camadas concêntricas do cérebro, começando com a alma no centro, depois os hormônios, as emoções e o corpo na parte externa. Onde residem nossas memórias em relação a essas camadas? Onde recebemos e onde fazemos uma parede para impedir que os outros as acessem? O Sr. Cash responde: você pode impedir que outras pessoas tenham acesso a elas por meio de sua emoção. É a mesma forma como criamos câncer com nossas emoções. Aqui o Sr. Cash fala novamente sobre os pacientes de Alzheimer que não querem se lembrar de coisas dolorosas e criam assim a doença do Alzheimer. Criamos barreiras emocionais. Se há algo que não podemos aceitar, essa é a parte física. No lado emocional, alteramos o carbono para bloquear a informação. A conversão do carbono acontece na extremidade dos nervos. Não é diferente. Fazemos o mesmo no cérebro e assim obtemos manchas no cérebro. O sistema neurológico controla a emoção e a fisicalidade. Ou o que nossos sentidos fazem na fisicalidade, as emoções fazem no cérebro também. As manchas na ressonância magnética estão conectadas ao Parkinson, Alzheimer e tudo mais. Se cortarmos nosso dedo, os nervos levarão isso ao cérebro para gerar a dor. Essa é a parte física. O mesmo acontece com as emoções, que também podem ser bloqueadas. Ele já viu isso muitas vezes ao ajudar pessoas com Alzheimer com o plasma. A tecnologia do plasma passa por cima da condição e eles precisam começar a lidar com a dor que está por baixo, mas eles não querem isso. É muito difícil para eles começarem a lidar com o que criaram com o Alzheimer para negar isso. Então eles dizem que a tecnologia não funciona, mas na verdade eles não querem lidar com a vida deles. Ele já viu isso muitas vezes, especialmente em mulheres que não tinham permissão para falar o que pensavam pelo seu marido. Quando ele as traz de volta para si mesmas, com os sistemas de plasma, os seus lábios tremem, como se estivessem com Parkinson. E quando ele sentava e conversava com essas mulheres, ficava claro que elas sempre eram mandadas calar a boca pelo marido. E o marido sempre colocava como errado tudo o que elas diziam. A boca treme, como se ela quisesse falar. Eles chamam isso de Parkinson. Mas por que eles não tentam descobrir a razão psicológica por trás disso e então o problema assim desaparecerá? Quando alimentamos a alma, ela alimenta a emoção da fisicalidade e assim fica mais fácil resolver o problema. Pergunta para o Sr. Cash. Uma vez que o corpo tem a capacidade de converter matéria em plasma e plasma em matéria diferente por meio das glândulas e da linfa, há algum lugar para o uso de suplementos de vitaminas e minerais? O Sr. Cash responde: sim, os médicos sabem como fazer isso e o que medir. No Ocidente, a medicina tradicional bloqueou a medicina alternativa e sabemos o motivo. Mas em lugares como a China, eles usam tanto a medicina ocidental ou tradicional quanto a medicina tradicional chinesa, que usa ervas e acupuntura. As ervas medicinais não são tão eficazes quanto eram há 100 anos. Já discutimos isso em alguns ensinamentos. Isso deve ao fato de os agricultores terem adicionado tantos produtos químicos que a composição das ervas mudou e a força do campo passou para outra força. Portanto, elas não fazem o que costumavam fazer porque o aminoácido em seu corpo estava acostumado com as ervas. No passado, a maioria das ervas vinha da mesma área em que as pessoas viviam ou de um raio de 100 km. Hoje comemos coisas de todo mundo, da África à Ásia e de todos os lugares. Criamos mais problemas só pelo fato de mudarmos os alimentos de lugar. A composição dos alimentos é enorme agora e, com isso, surgiram novas doenças, novas condições e novas emoções. Tradicionalmente, costumávamos comer laranja no inverno, perto do Natal. Costumava haver uma estação para comer alimentos diferentes. Agora podemos obter qualquer tipo de alimento a qualquer hora, 24 horas por dia. Isso mudou nosso corpo e nossas emoções. E nossa expectativa mudou. Isso cria diferentes energias de campo. Os novos materiais genéticos que foram modificados liberam energia totalmente diferente da de uma fruta ou alimento normal. Há alguns anos, assinamos um contrato com uma universidade de medicina tradicional chinesa em Pequim e, em nossas discussões, dissemos que não aceitamos o trabalho deles. Não aceitamos testar suas ervas ou o que quer que eles usem porque é muito misturado com muitas coisas e produtos químicos. Queremos encontrar um lugar remoto para cultivar as ervas por meio da tecnologia do plasma, de modo que não houvesse adição de produtos químicos a elas. Então veremos o que será o momento de glória da medicina chinesa como era antes. Porque não haverá modificações genéticas e nem uso de herbicidas, pesticidas e outras coisas. Com o tempo e a mistura de culturas, nós mudamos, mas o corpo ainda não evoluiu com isso. Em alguns casos, sim, em outros não. Eles modificaram geneticamente os alimentos e fizeram com que eles não produzissem sementes mais. Dessa forma, eles têm controle total sobre o suprimento de alimentos. O sistema da Fundação Cash que mostramos a vocês é o início dessa mudança. Eu me pergunto quantos de vocês serão capazes de acionar o sistema da maneira correta, de modo que possam parar de comer porque consumiram energia. É só isso. Transferimos energia como alimento. Observe o que acontece com suas câimbras, emoções e como as pessoas dizem que você mudou. Por que a mudança não aconteceu antes de você comprar o sistema? Anote tudo e nos dê um retorno para que saibamos como nossos sistemas estão funcionando. Produziremos uma versão vegetariana, vegana e de carne desse sistema. Quando você convidar seus amigos para jantar e cada um deles se sentar em frente a um desses sistemas, e se todos quiserem frango com batatas fritas, eles o criarão com sua intenção de emoção. A mudança que prometemos a vocês já começou a aparecer. E esse novo sistema é uma delas. Ele serve para que você se conheça e entenda o que precisa. Depois nos informe o que aconteceu. E aqueles que dizem não sentir nada é porque precisam dizer isso, pois caso contrário, eles terão que aceitar a mudança em si mesmos. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode se aprofundar mais nas camadas da pele, no próton, nêutron e elétron? Sr. Cash responde, não há nada a se aprofundar, porque eles são semelhantes entre si. É uma comparação. A camada interna recebe energias internas da alma. É diferente do que está do lado de fora. A camada externa recebe energia de força diferente. Assim como recebemos do ambiente, também temos que dar o que ele precisa de nós, porque ele não tem o suficiente daquilo. O ambiente precisa ter uma necessidade do que queremos dar, então podemos tirar dele. O mais forte fica no centro da energia. Mas em que força de campo? Pergunta para o Sr. Cash. Podemos direcionar energia para algum lugar chamando a atenção para essa parte? Sr. Cash responde, sim. É assim que tem sido feito há séculos e décadas. Você pode fazer isso com as canetas da dor. Elas não são apenas para a dor. Elas podem ser usadas para reparar o corpo e fazer atualizações. Sempre olhamos para o que precisamos e não olhamos para o que podemos dar. Pergunta para o Sr. Cash. É possível se comunicar interativamente com o feto no útero de uma mulher grávida usando a unidade CMR de conexão da alma? Sr. Cash responde. Eu fico fora disso. Pergunta para o Sr. Cash. Nessa unidade pode usar um fone de ouvido para mim e outro fone de ouvido para ser usado por várias pessoas? Sr. Cash responde. Desde que você não dê o seu fone de ouvido a ninguém, tudo bem, mantenha ele com você. Você pode fazer qualquer coisa, pois assim você poderá se comunicar com eles. Mas é preciso dizer a eles que outra pessoa usou o fone de ouvido também, porque isso transferirá a energia deles. Para aqueles que se juntarem a nós amanhã, enviaremos o gráfico para vocês. Desta vez, haverá duas partes. O lado direito, que é uma única imagem e é a configuração da sua alma, e o lado esquerdo, que é a dimensão física, e então a alma da fisicalidade. Desta vez está mais detalhado. Fim do índice rápido do Workshop 577.